de Aracaju, copia 190. 3520, nível 190, está autorizado para Aracaju. Via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, subida Conde. Aciona transponder 5415, controle 120, decimal 8. Senhor, bom dia. Gol 1173, posição número 7, informação Foxtrot, cópia para Guarulhos. Guarulhos aprovado, nível 360, via Pezulu no 0, até Tabaté, Tango Bravo Eco, posto conforme rota. Pelo da 1 no 0, curva direita, subida da El, após Lida e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona o transponder 5420, o controle 120, decimal 8. Autorizou o 1173 para Guarulhos. Nível 360 via Upper Zulu 10, Taubaté e após conforme, Tango Bravo. Decolamos da 10 com curva direita, perfil da El, Leda, Motiva. Transponder 5420 e o controle de saída 120, decimal 8. A nossa posição número 7 é o gol 1173. Correto, gol 1173, portão 7, chame pronto, pushback. Chamada e pronto. 130, chame táxi. Salvador, gol 1173, posição 7, pushback sonamento. Ele, gol 173, chame táxi. Autorizado, chamarei para o táxi. Táxi 520, 165, 2 0, 1 nome Recife, 2 horas de Índia. Recife 520, táxi realizado à direita, à direita de Índia, ponto de espera 90, chame 1, 1 8, 5, ajuste 1, 8, 5, 0, 6. 0, 6, direita, relaxa, 2, 9, 3, 5, 2, 0. Voo 1173, passo autorizado, parte principal e taxa da Índia. Passo de céu da Nazaré, chamei 1185, ajuste ótimo esse lanterno na meia. Quero chame 1895, ajuste altímetro na 06. Obrigada, senhora Lê. 1022, approval taxi via taxiway Alpha, taxiway Juliet, gate number 11. Alpha, Juliet, gate number 11, Evelyn, 1022.

7-3, pushback autorizado, portão 1 no Shanghai. Autorizado, portão 1 no Shanghai. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 380, roteiro do 10, decola da pista 17, primeira curva direita, saída da AEL, Leda, transição Mótiva, controle Salvador 120, decimal 80, transponder 5437. Autorizado 380, via roteiro do 10, decola da 17, primeira curva à esquerda, a saída é a da AEL, Leda, Mótima, com transmissão Mótima, controle após 1208, no transponder 5437, protegeu o Mike da Serra. Mike, Índia Sierra, primeira curva direita. Afirma, decola 17, primeira curva direita. Mike, Índia Sierra, gotejamento correto, confirma empate, pessoas a bordo. Mike, Índia Sierra, está no empate da Aerostar e será 3 a bordo. Daqui a pouco vai dar mais espaço aqui. Salvador, Mike, Índia Sierra, para acionamento, táxi, chame torre, Salvador, 1-2. 1-1-8-9-5. Para acionamento posterior táxi, 1-1-8-9-5. Bom trabalho, querido. Alto de acesso. Obrigado, você também. Para o táxi 4033, estamos alternando Ribeirão Preto, 4:20, 1-1-5 a bordo. Azul 4073, táxi autorizado à direita via táxi Índia, no ponto de espera da 10, chame Torre Salvador 1-1-8-9-5, ajuste de altímetro 10 no meio. 10 no meio, pela Índia, 11895, bom dia, 4033. Bom dia. Zulu 1161, posição 10, informação Golfo, autorização de tráfego Guarulhos. Golfo 161, pronto, cópia. Pronto, cópia, Golfo 1161. Golfo 1161, autorizado Guarulhos, nível 360, autorizado 10. Decola pista 10, primeira curva direita, saída da El Leda Mótiva, controle Salvador 120, decimal 80, transponder 5446. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolando da pista 10, primeira curva direita, saída da El Leda Mótiva, Tampa Zulu 10. Controle 120, decimal 80, transponder 5446, Golfo 1161. Golfo 1161, protegimento correto, já me puxa o pé que estacionamento. Camarada, se tiver estacionamento, Golfo 1161. Taxi Alfa da Juliette, remota 14, pátio principal. Alfa Juliette, confirmando posição 14. Tá 921, remota 14. Remota 14, Alfa Juliette 14. Solo da 9717. Da 9717, prossiga. A gente entrou em contato com a companhia. Tem alguma coisa pra gente aí? Afirmo, pronto, cópia. Pronto. Da 9717, autorizado Serra Bravo, Serra Golf, nível 390, primeira aerovia, upper 10. Decola da pista 10, Uca, transição de par, controle 120, decimal 80, transponder 5444. Autorizado São Gonçalo, nível 390, autorizou 10, pista 10, primeira curva esquerda, Sai da PUC, agradecemos de par, controle no 208, transponder 5444. Tô na 7-1-7, cotejamento correto, chame pronto. Tá pronto, tá na 7-1-7. Ground morning, November 107, Victor Sierra, we'll talk to Mike, we have information from Foxtrot, we'd like to get a clearance, please, from the house. Tena 717, pushback autorizado portão 2, chame 4. Autorizado acionamento, Tena 717. November 107, Vitor Sierra, red to copy. November 107, Vitor Sierra, approved to Sierra Bravo, Echo Golf, but level 430, via Upper Zulu Niner. Taking off runway 10, left turn, Momo, departure, Mike Oscar, departure, transition November, India, Delta, Sierra, Alpha. Departure control, 120.80, Skok, 5440. Bravo Echo Golf, flight number 430, then uniform Bravo 9, runway 10 for takeoff, the left turn, UAV, Guarava departure, the November India Delta Sierra Alpha transition, frequency 120.8, 5440. November 107, Vitor Sierra. The airway is Upper Zulu, Zulu Niner. And departure name is Mike Oscar, departure. Mike Oscar, airway is Upper Zulu Niner. Read back, correct, coming back. Clear setup for taxi contact Salvador Tower, 118.95. They will, we are clear to start up and call you back and put that default power back. Tá, 9717, 2 a bordo, 5.5.4. Tá, 9717, passei metronomia? 3 horas e... 7.17, tá, 3 horas, tá, se vira de Índia. Tá, 100, ponto de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0